Nossa senhora, falta a Ah, ó, tapioca ela do tá cabelo de falando acaju. assim, meu Deus, a tapioca tá muito cabeluda, mas minha como Cara, o tapioca pintou o cabelo. cabelo de acaju? Eu não. Ué, O jogo Luiz. Porra! online. O tapioca pintou o cabelo. Caralho, vou ter que pintar o Caralho, meu. não pintei o cabelo, gente. Pintou o cabelo, tapioca. Me responde a coisa, como é que tá meu áudio? Vocês estão me ouvindo bem? Tá, tá te ouvindo bem. Nossa. Olha, o seu áudio tá melhor que o seu cabelo, tá pior. Essa cor realmente não combinou. Tá difícil não, mas focar, mas. Tapioca, chega perto da câmera pra gente olhar, por favor. Eu tenho foto de vista. Não, tu pintou o cabelo. Não, tá Não um pintei o acaju cabelo, esquisito aí. gente. Pintou! Deixa eu ver a lateral, tira o fone. Ele usou aquele pedacinho de degradê pra Não, disfarçar, não, pra falar que não pintou. é aquele. Ele deixa caju em cima, ele deixa caju em cima e grisalho aqui na lateral, pra dar a Esse impressão aqui é que o não Flávio. pintou. Cara, eu tô querendo ver se eu limpo a câmera, porque eu acho que a câmera que tá ruim. Deve Não, ser. Não, tapioca, não. Você pintou a câmera, não foi, tapioca? Você botou... O Antônio Arthur falou aqui no chat que tapioca não pintou. Ele sujou a cabeça com goma de tapioca mesmo. Foi isso. Nossa, essa é ótima. Papo de contra quarentena! Ouvintes de peso! Unidos! De São Paulo, aqui é Arthur Salles! É muita gente falando e não dá pra fazer abertura! Na quarentena! Na véspera das eleições! Ô, matou eu, na véspera das eleições, a gente tá fazendo essa live hoje, depois de, eu acho que, 3 semanas a gente não fazia. Antivéspera. Por quê? Antivéspera. Por quê? Porque isso quer dizer que a gente não pode ser preso, né, nessa. É que o Júnior não tá aqui pra podar a gente. É, não, mas o Júnior não tá aqui, nesse sentido, não é uma coisa boa. Porque eu prefiro tá sempre bem assessorado pelos meus advogados, tá? Toda vez que o Júnior tá na gravação, eu fico com medo da gravação inteira. É só não falar nome de candidato. Aham. A gente não pode falar nome de candidato. A gente pode falar apelidos. Aliás... Eleitores em São Paulo, na segunda-feira, acionaram Ai, o Código de Defesa do gente, Consumidor um por terem sido enganados de novo. Ai, vontade de comer bolo, né? Não. Eu não sei, eu falei. Eu não falei ainda. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu queria sair de São Paulo pra comer bolo. Você queria ficar em São Paulo? É, Valena. Assim, como bom baiano, tudo que eu quero na minha vida ultimamente é comer água. E hoje eu só fiz essa live porque eu precisava muito e desesperadamente encher a cara. Eu tava mais cedo agora falando com o Flávio e com o Nando que meu único objetivo na live de hoje era ficar bêbado. Não é assim, ah, nossa, não. Meu Deus. Eu quero ficar bêbado. Eu precisava de uma boa desculpa pra poder fazer isso socialmente. Pra não parecer que eu sou apenas um desses bêbados tristes que fiquem sozinhos enchendo a cara. Porque 2020 não é desculpa boa o suficiente pra ficar bêbado, né? É. 2020, hoje é sexta-feira 13. Quando é que começa a lei seca? É sábado ou é domingo? É sábado. A lei seca não tem esse ano. É... Não tem lei seca? Como Cara, foi a primeira que coisa que eu fui ver. Não tem lei seca esse ano. Como que não é absurdo uma coisa dessa? A gente tem não, mas um a lei presidente seca evangélico funciona. Que não vai ter. Tudo em casa pode, não é só em rodovias, não, em escarval. Em casa você pode ouvir. Você pode chegar numa. Santa Catarina não tem. Não tem problema. Mas Santa Catarina é no Brasil. Ah, tem. Ah, é só no domingo. Santa Catarina, nós estamos no mundo à parte. Desculpa, mas aqui é o sul. É, eu entendi que só era o domingo. Nós temos essa nação rica e monocromática. Eu acho que começa a ser. Enquanto o Rio Grande do Sul não entendeu que eles perderam a guerra Farroupilha, a gente vai ter que viver em outro país. É isso. Entendi. Santa Catarina entendeu que vocês perderam, é isso que você quer dizer? Não, o Rio Grande do Sul perdeu. A gente não perdeu, a gente nem participou daquilo. Vocês só estavam assistindo, né? A gente só assistiu e emprestou Laguna, só. Falando em pessoas que assistiram muito por aí, eu queria comentar com vocês, a gente não pode falar da eleição do Brasil, a gente poderia falar sobre a eleição do Trump, não é mesmo? Que aparentemente... Pode, mas ele não é candidato aqui no Brasil? Não, o Trump não é candidato. Apesar... Olha, apesar de ter ó, neste ano não haverá expedição de norma por parte da Justiça Eleitoral catarinense, a grande nação, a exemplo do que ocorreu nas últimas eleições. Ou seja, tá liberado o álcool. Nossa senhora. É um interesse muito grande da parte dele. Pode ser que dessa vez o pessoal vote direito, né? Tá tudo bêbado. Mas hoje eu mandei uma mensagem pro candidato que eu vou votar xingando ele, que ele vai me obrigar a votar no vice. Ele lembrou que ele já me obrigou a votar no outro vice dele na outra eleição também. Então vamos poupar comentários, porque se o Júnior aqui para nos podar, eu tenho muito medo de como isso vai acabar, tá? Então vamos falar de eleição, que não vai fazer mal. É só não falar nome. É a Elba, Elba fala tudo, eu? Sabe disso. Eu não falei nome, gente. Depois vem. Ai, não publica não. Não pode falar isso não, não sei o quê, por favor, isso vai acabar com a minha vida. Ligar minha câmera, enfim. É, mas peraí, vocês não querem comparar o nome de um candidato com aquilo, né? Tá dando pra ver, Verda. Com aquilo o quê? O que aconteceu? Tudo, não entendi. Aconteceu alguma coisa, Dudu, no passado? Vamos falar a receita de bolo de chocolate. Não. Fica, sabe que tem um botão que cancela a câmera, Euba? Eu sei, mas eu vi, mas eu não sei mais. Tá pior que entrou de novo pela conta da filha dele. Tudo faz sentido agora. É o fim. Me disseram que o programa hoje, o tema é ser tomos todos maricas. Então vamos falar sobre isso, Tapioca. Você, Tapioca, como um representante nobre do exército, da corporação. O que você tem a falar sobre você? É marica, Tapioca? Me conte sobre isso aí, cara. Eu achei ali. O cara é despreparado demais. Meu Deus do céu, é despreparado demais. Quem? O marica? Eu fico imaginando o pessoal que cuida da questão da imagem, né, da parte publicitária dele. Quando ele fala um negócio desse, ninguém deve botar a mão na cabeça e falar, puta que pariu. Não, eles não põem a mão na cabeça, eles já viram a mesa alguma vez. Ah, caralho, de novo! os caras já viram a mesa ali no gabinete do ódio e já falam, porra, mas é toda semana! Não tem um dia que eles ficam da puta com a gente! Depois daquela do Maranhão, eu achei que ele não ia fazer mais. A do Maranhão foi a do Guaraná? É porque primeiro Jesus, era só um estado que era marica, era só o Maranhão que era de maricas, né? Agora é o país inteiro. Agora é o país de maricas. E pior ainda, aí no dia seguinte, o Ministério da Defesa baixa uma norma aumentando a relação de vacinas obrigatórias para as forças armadas. Esse é um bando de barriga que tem que ser vacinado mesmo. Tudo fujo, tem que tomar vacina desses maricas do caralho. Só piora, bicho. Só piora. Eu não consigo colocar isso em palavras, porque afinal de contas. A gente não consegue te ouvir, viu, Dudu? Você tá mutado. Tá mutado, Dudu. Ah, eu tô mutado. É eu que sou a tanta. Olha só, eu tô mutado. Tudo que foi peidado, depois esqueceu de desligar o microfone. É, aparentemente. A gente quis mostrar pra Elba que tá pra desligar a câmera, eu desliguei meu microfone, você vê como são as coisas. Fode! A culpa do Eu sou bem. A culpa do isso, a culpa do isso. Oi, Balena, eu quero saber o seguinte. Quantos dias é socialmente aceito você esperar pra dar os parabéns ao presidente eleito? Qual é o protocolo pra isso? Bom, eu acho que dependendo do caso e dependendo do presidente, a gente pode começar a dar exatamente a hora que a TV fala é ele. Sim, mas quantos dias é aceitável pra você demorar? A qual TV? É globalmente, qual a TV? Até dia 1º de janeiro. Não assumiu, não. Cara, tá assumido, bota, né? Bota aqui pro arrancou. Lá começa dia 20, né? 20 de janeiro. 20 de janeiro, é. É dia 20. Ah, olha, eu não sei. Ótimo. É que assim, se passou no carrinho e não foi assassinado, aí tu pode dar os parabéns. É que lá o negócio é o seguinte: coisas lá, elas funcionam num tempo todo diferente. Por exemplo, o funeral. O funeral demora 10, 15 dias para os caras enterrarem. Sim, porque eles usam. Eu também tenho que eleger um presidente. Eles começam um mês, são mais 3 meses, até eles não conseguirem eleger o presidente. É todo um processo, americano é um povo lento. Agora eu vou falar uma coisa para você. O meu pai foi mesário por anos aqui em Bituba. Quando era o voto... Não, então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu lembro, eu pequena, tá? No ginásio de esportes, eles ganhavam até lanchinho, ganhavam bolinho Dona Benta da padaria do Seu Nivaldo, que era bem bom. Cara, eles contavam o voto assim, ó. Um contava, o outro confirmava e o outro confirmava. Você já viu as cédulas dos Estados Unidos, Euba? Não. Então, cada lugar você tem uma cédula, você tem uma merda desse. Sim, mas ué. Eles são os Estados Unidos. Eles são os Estados Unidos. Eles têm todos os olhos biônicos com um leitor. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, mas olha, sendo bem sincero, Elba, é difícil até mesmo entender como é que funciona a eleição lá. Eles mandam cheque por correio. E é esquisito. Vocês não usam o cartão e ficam mandando cheque pelo correio, isso aí. Fundo Dudu, o Trump só não ganhou porque os votos do Sul não chegaram ainda. É verdade. Eles não têm um TSE, Elba. Eles não têm nada que realmente acontece. Eles não têm ninguém que organize a bosta da eleição. Você consegue entender isso? Vamos, cada estado tem suas regras de votação. Isso é foda. Vamos vender o quê? É muita liberdade, tem. Você quer vender o quê? Eu quero vender a capacidade da gente de organizar uma eleição melhor que os Estados Unidos. Quando o Thomas Jefferson organizou ali aquele negócio, foi eleito presidente, tal, botou as regras ali de eleição e tal, um assessor falou pra ele, falou, isso vai dar merda. Vai dar merda. Mas não vou estar aqui, foda-se. Eu sei o que eu tô fazendo, que se foda, olha aí. Não vai se mandar meu? Não, mas assim, eu vou ser sincero que eu tenho dificuldade de entender como é que funciona lá. Eu sei que tem o lance de delegado, tem toda aquela putaria que você volta aqui e volta também tem dificuldade. Mas é muito complicado. Eles têm tanta uma eleição indireta, né? A eleição de lá. O vendedor não saiu da Casa Branca e não vai sair tão cedo. Quer explicar? Esquema de eleição. A Clara vai explicar pra vocês. Não é tão complicado. A gente tem um jovem pra explicar pra gente. A Clara vai explicar. Cadê? Explica, jovem. A Clara de 15 anos. Não, a Clara de 15 anos vai explicar pra gente. Vá. Peraí, mas eu não vou ouvir. Não, você não vai ouvir. É assim, ó. Cada estado, né? As pessoas não estão vendo a Clara. Eu não tô vendo a Clara. Pronto, aí. Trazendo aqui agora a nossa especialista em política externa americana. Diretamente de Washington. Clara, vamos lá, Clara. Explica pra gente aí. Nosso correspondente de Washington. Então, é assim, a população vota em pé, obviamente. E aí cada estado tem vários delegados. E aí esses delegados votam em quem eles querem. Então, ou seja, não é bem indireto, não é como se a pessoa votasse no delegado escolhe. Não, a pessoa vota quem quiser, mas o que conta mesmo é o teu delegado. Tá, mas eu recebi uma mensagem do Zap. Mas ainda assim, os votos delegados não vão pela maioria dos votos? Exatamente. Por exemplo, se um estado tem 50% mais um, todos os delegados daquele estado contam o voto como se fossem todos. Mas eu recebi uma mensagem no Zap. Não, peraí, Flávio. Agora é denúncia séria, Eu recebi uma mensagem no Zap dizendo que a razão pela qual o Trump não assumiu ainda, não disse ele que o Biden perdeu e tal, é porque já está tudo acertado e combinado que tem alguns delegados que foram eleitos lá pro Biden, pro Democrata, mas que vão votar no Trump, porque eles não querem ser comunistas, e o Biden é claramente comunista, que acredita em livre. O Biden é comunista? Não, tá vendo como você é desinformado? Acho comunista não é, mas que o cara é meio estranho, ele é aquele abraço na vila lá. Tu entrou no grupo do teu pai, Dudu? Você é desinformado? Você é uma pessoa absurdamente desinformada, quase ignorante de falar uma bobagem dessa. Por que, Flávio Soares? Me conte. Porque não tem nada disso acontecendo. Você quer saber o que está acontecendo? Me conte. Você quer saber o que está acontecendo? As autoridades americanas avisaram o blogueiro brasileiro Alan dos Santos de que houve fraude na eleição. Não entregaram as provas, mas Alan dos Santos está investigando e vai provar a grande fraude das eleições norte-americanas. Você é mal informado, Dudu. É verdade. Eu tenho que admitir que é verdade isso. O blogueiro Alan dos Santos sabe tudo o que aconteceu ali. O cachorro é a quem? Bucica. Peraí, a Bucica quer se manifestar também. Esse aí é o Guader. Ah, é o Guader, não é a Bucica que ela quer se manifestar. É o Dudu. Dudu é foda. Dudu é fala pra caralho. É foda. Vem cá aqui, ó. Dudu. Não, Dudu é lindo. Vem cá, Dudu. Ai, meu Deus. Vamos lá. Momentos agora de ver a Elba abraçando o Dudu na câmera. Agora eu vou pegar o cachorro. Essa aqui é a Bucica. Cadê? Essa é a Bucica. Okay. Essa aqui é a Nikita. A Bucica da Elba na câmera. Todo mundo acabou de ver. Muito bem. E agora? Vem cá, Dudu. A Elba pegando os cachorros. Alguém lembra aqueles vídeos? É um vira-lata caramelo. É a futura nota de R$300. Pois é, e tem a Pepe. Mas a Pepe, ela parece um litrão de Coca-Cola. Caralho, você tem três cachorros em casa agora? Não, eu só tenho a Nikita, que eu tô na minha sogra. E aqui tem a Pepe, o Dudu e a Cidinha. A Cidinha parece um camarão. Ela não concorda com sua afirmação. Ela tá reclamando. Tentando entender até agora. Clara, age. Muitos cachorros. Vamos montar um de cachorros. Tudo bem, beleza. Mas enfim, o Flávio Soares, eu acho que o blogueiro Alan dos Santos. Ele tá super bem informado sobre isso, tá bom? Ele tem inside information e você está sendo despeitado, porque você faz parte dessa imprensa marrom. Essa imprensa vendida aí, sabe? Você fica achando que você, só porque você é cartunista, você sabe desenhar, você sabe das coisas. Você não sabe não, Flávio Soares. Você é uma farsa. Só porque ele é Cardoso? Não, eu sou mesmo. Você falou só porque ele é Cardoso? Quem é Cardoso, Elba? Você tá louca? Tu falou só porque tu é Cardoso e sabe desenhar? Cartunista? Ah, cartunista. Caralho, você tá foda, Valena. Acho que o Natal chegou muito cedo. Vocês começaram a beber às 10 da manhã hoje. É a Páscoa. Cara, eu tô de dieta, eu quase não como. Daí hoje eu tô bebendo. Só no verde. Só no verde. Que nojo. Nossa, tá, daqui a pouco ela começa a falar o nome de todos os candidatos, de todos os estados. Gente, eu não posso xingar. Não, e aqui tá assim, né? Tio do marido é vice de um... Cuidado. Daí uma amiga de infância é candidata de outro, daí outro amigo de infância. Gente, tá foda. Cuidado. Não tem por que eu falar. Ah, gente, também se eu falar, não tem problema. Eu vou falar em quem eu não vou votar. Mas ainda é categoria de propaganda. Peraí, tá pior. Você e o Dudu estavam bêbados na hora, mas o Júlio explicou isso pra gente. O Júlio tanto explicou que eu cortei isso no podcast depois. Tanto o Júlio explicou, eu cortei isso no podcast depois. Mas Tapioca, você também mora no interior, Tapioca? Como é que tá a campanha aí em Amargosa, cara? Eu sou um tatuzinho, né? Aquela coisa... que é o Balina? Caralho, o Balina tá louca. Gente, eu tô vendo o cachorro latir pro tatuzinho e estou falando para minha filha. Ah, tá bom. Ainda bem que a gente não tá, tipo, ao vivo... com a enormidade, sei lá, com absurdas 28 pessoas nos vendo nesse momento, entendeu? Ainda bem. E o superchat? Não, tem superchat não, Flávio. Ah, vamos falar do superchat. Acho que agora a moda é chegar, tipo, bater R$150 e daí jogar Among Us. Eu não sei nem se é Among Us. Ah, não, não consigo, porque eu não consegui andar naquele mapa. Eu me perdi. Nossa. A gente podia fazer uma live de Among Us, né? Clara, Clara. Clara. Fazer um Gartic. Clara. Bia joga, eu nunca joguei. Clara joga. É um joguinho que tu tem que fazer tarefas e daí tem um. Como é que é? Um ou dois impostores. Um impostor que mata a pessoa. É tipo jogar detetive com cartas, é isso? É o detetive versão moderna. É o detetive. Detetive versão moderna. O Max jogava, mas aí não sei porque no celular dele não instala agora esse jogo. Daí, assim, tu tens que fazer algumas tarefas e descobrir quem é o impostor. Só que tem uma mapinha e eu tenho problemas com mapinhas. Ah, jura? Daí eu me perdi, fiquei batendo com a cabeça na parede várias horas e desisti do jogo. Então tá, eu não mas sei. Mas é bem divertido. É que tu não tem filho. Estragou o jogo pra todo mundo, porque ela era impostora. Ô, oh, Clara, falar que tu é fofo igual a mãe. Falou que você é o quê? Tadinha da Clara, não, sacanagem isso com a criança. Olha, não é porque tu pintou o cabelo que tu pode falar isso? Tapioca, vamos falar do seu cabelo, Tapioca. Vamos falar do seu cabelo. O Tapioca tá parecendo o Steve Martin, né? Quando ele era mais novo, né? Que tinha o cabelo meio cinza, né? A Rubiana está assistindo. Oh, é, Rubi. O processo de tintura. Rubiane, explica aí qual foi a tintura que Tapioca usou e qual foi a cor. Vamos conversar, Rubiane. Me conte primeiro. Isso aqui é patrocinado, é isso? Tapioca tá fazendo product placement? Eu quero saber. Chegou primeiro o superchat aí, hein? Flávio, Samuel Melo mandou aqui o superchat de R$5 e pediu pra você falar da charge do KY. Ai, gente, o quê? Era do YK. Não. YK, a charge, não era? YK. Não, mas primeiro, Flávio, primeiro conte da charge, depois a gente conta os bastidores da charge. Teve? Claro que teve. O Flávio ficou com medinho. O Flávio, que tira onda de punk, arrebatada, sua foda. Eu bato pra fuder. Eu jogo merda nos outros mesmo. Ele mandou mensagem no grupo do Papo de Gordo, ele assim, olha, essa aqui é censurada, que eu não quero que as pessoas vejam e se ofendam, porque eu sou muito sensível, eu sou quase uma princesa. Não, as pessoas vão falar mal de mim na internet. Aí ficou eu, Balina, porra louca. Diz assim, não, Flávio, posta essa porra, posta, eu tô postando agora. Aí o Flávio já ficou comecei 10 grupos. Não. A história não foi essa. O problema da charge é que ela irritar bolsominions, a charge do KY, lá do YK, irritar bolsominions era bônus. Isso aí é lucro, é vantagem. Uhum. Essa era a parte boa, a parte divertida. De repente até aparecia aquele seguidor maluco que eu tinha no Facebook, que ficava comprando briga comigo. Que era divertidíssimo. Uhum. Flávio Xarope lá. O problema é que a internet é uma bosta, né? Que você é responsável pelo que você faz, né? Não pelo que o cara do outro lado vai entender, né? E aí você sabe que uma charge dessa daí pra dar a volta e virar um negócio que não tem nada a ver e vir polícia de internet e tomar o saco o dia inteiro, eu falei, porra, eu tô disposto a correr o risco de aguentar o pessoal me tomando o saco e ter que explicar a piada ou não? E a resposta foi não. Tá, foda-se. Não, a resposta foi sim, que eu postei ela hoje. Bora, foda-se. É, mas depois que a gente falou. Claro. Cara, que realmente foi você e o Dudu que me fizeram postar. Eu realmente confio no bom senso de vocês dois. Com certeza. O Dudu, ele é mais influente que eu. eu realmente acredito no bom senso de vocês. Mas acho que é porque, porra, o cara chega lá e fala, ah, não, porque quando acaba a saliva tem que ir na pólvora. Não, usa KY, é melhor. Não corre risco de explodir. Como eu falei no grupo, é o lubrificante da família brasileira. Lubrificante da família brasileira, não corre risco de explodir. Já pensou, povo? Não. Os caras depois vão sair no manchete no jornal, soldado americano explode o cu do presidente brasileiro. Não dá. A gente não tem tanta mamona pra da guerra. Tem que usar os negócios que a gente tem, né? A gente tá olhando a perspectiva certa. Estão pensando que quem vai entrar nessa guerra vão ser os militares. Só que a gente sabe que o governo Bolsonaro já não tem mais muita ligação com militares, é com milicianos. Agora, tu não confiaria no PCC, no segundo comando da capital, primeiro comando da capital, pra uma guerra contra os Estados Unidos? Ah, desculpa. Os caras são muito bem organizados, deve ter lança-míssil, deve ter tudo, cara. Não, imagina só, visualiza a cena, cara. Brasil entra em guerra de surpresa com os Estados Unidos. Aí imagina você, americano, campeão, morando lá no subúrbio, bonitão. Você acorda de manhã, todas as árvores do bairro estão metade pintada de branco, as guias estão todas pintadas de branco, o teu jardim está apagado. Vocês aqui não estão entendendo a perspectiva. Qual é a capital do Brasil? Buenos Aires. Quando eles vão bombardear, tá aí até o Buenos Aires. Os americanos são tão burros que eles não entendem. Não, eles não entendem que o lugar lá chamava só casa. Ficou Casa Branca, depois que os acham que o Brasil não chegou lá e pintou aquela merda. Eu quero saber o seguinte: depois que a gente ganhar dos Estados Unidos na Guerra de Meia Hora, que vai ser conhecida Guerra de Meia Hora. Depois de Israel com a Guerra dos Sete Dias, né? Vem aí, Brasil, não, a Guerra de Meia Hora. Eu quero saber se o Green Card vai ser vendido na van. É o que você não entende, como vocês já são já velhos boomers, é que o Brasil já ganhou dos Estados Unidos uma guerra memeal. Como já ganhou de vários países em guerras memeais. Então nós temos um puta exército de memes. Não, eu acho que. Você sabe que esses dias, na Globo News, tava falando, o Otávio Guedes tava falando, eu não vou lembrar qual foi o presidente em questão, ou o militar em questão e tal, mas que os caras começavam com um negócio de que. Não, porra, aqueles planos mirabolantes, né? Não, vamos entrar em guerra com os Estados Unidos e tal. Pô, que a gente perde, os caras vêm e toma conta aqui, bota tudo em ordem, ajeita as coisas, né? Mas o que eu tô virou pra ele e falou, tá, mas tem um problema aí, né? Se a gente ganha. Mas eu acho que a gente pode começar a criar um novo conceito de guerra. Porque como a gente só tem pólvora pra meia hora. A gente vai fazer o quê? A gente pode usar o nosso conhecimento em engenharia civil, que o exército é bom. Reformar todas as ferrovias dos Estados Unidos, pintar todos os meios-fios, construir algumas pontes. Então, a gente tira aquele conceito de violência e morte da guerra. É prestação de serviço, é não, como pagar é, pena. Mas é aquela coisa, você imagina o americano suburbano, ele acorda de manhã, vê todas as árvores, metade pintada de branco, a grama parada, tá meio fio pintado, e ele não quer, você fala, porra, eu vou fazer o quê no final de semana? Fábio, o que não, que não entendeu é que, na verdade, isso é uma proposta de intercâmbio para o militar brasileiro. Uhum. Se tu pensar que o Japão já perdeu para os Estados Unidos uma guerra e olha como é que eles estão hoje, talvez seja lucro para a gente perder uma guerra para eles. Exatamente. Cara, funda e, baga de mamona é tudo. Pior que isso aí é a trama, se eu não me engano, do filme. Acho que é O Rato que Ruge, né? Tinha esse filme, né? Que os caras eram um país merda, um ducado, qualquer fictício, né? Aí eles declaram guerra contra os Estados Unidos. Né? Eu só quero porque dizer que eles queriam perder assim, a guerra como... pra vingarem um protetorado dos Estados Unidos. Né? Aí eles ganham a guerra porque eu tô funcionando. Aí eles ficam da minha morte. Só em vários, só em vários. Não sabe o que fazer. Não se invadam, por favor, nos colonizem. Os americanos estão pouco se fodendo. A gente já tem até a estátua da liberdade aqui, é só vir. Tem um shopping perto da minha casa que tem uma estátua da liberdade enorme. E daí hoje eu fui mexer na carteira da minha mãe, ela tem um cartão da Van. É uma afronta. Você quer dizer o seguinte, assim como o silêncio da Anitta, o silêncio de Tapioca como único militar desse grupo é ensurdecedor nesse momento. Eu entendo que ele não quer se indispor, porque ele sabe que quando acontecer, ele não só será convocado, como ele vai prometer liderar uma guarnição e será a única chance da gente sair vivo e não ser preso no eventual Revolução. Tapioca, você vai como oficial, né? Ah, não, mas ele vai como oficial médico. Não, ele vai oficial médico, vou chegar lá e vou desertar, vou me picar, vou sumir. Vou estar fazendo lá. Já vi o Demand em casa, o que? Tá pegando o ultrassom dele, o transanal dele, o transvaginal. Vamos, façam fila. Já teve muito filme de guerra, Mander Reikelstra, pra mostrar que a guerra muda as pessoas. Não dá mais pra confiar no Tapioca a partir do que a guerra for instaurada. É, eu também acho isso. Também ele não vai ser mais o mesmo. Não vai ser. Ele vai começar... Não, ele vai trair a gente, certo? Que vai trair a gente. A Ruby contou aqui no chat, a Rubiane contou no chat, foi ela que pintou o cabelo do Tapioca. Agora tá ela falando. Agora pergunta pra Rubiane, na escala Pantene, que cor que é? Era bom pra ela, como é que é? Douro médio? Acho que é muito cedo. É, não é cedo, não. Tapioca, você prefere um louro pequeno, um louro médio ou um louro grande, Tapioca? Oi. Qual tipo de louro você prefere, Tapioca? O médio agrada a todos, né? Tá bom, então. Tá Rubiane já foi dormir. É, Rubiane disse tchau. Ela na cara que treina amanhã. Isso é conversinha, isso é conversinha. Mas falando em treinar, rolou no WhatsApp. Rolou no WhatsApp hoje um vídeo maravilhoso que foi gravado, eu acho que num tipo de treinamento de mesário, explicando passo a passo como é que faz, com o distanciamento social. Ah, isso foi lindo. Rolou, eu achei não muito legal. Não esqueça sua caneta. Não esqueça sua caneta. Eu não vou lembrar de levar caneta, sinceramente, mas eu achei muito legal. Por que essa rebeldia? Cara, caneta, quem tem caneta hoje em dia ainda, pelo amor de Deus. Eu só tenho uma caneta em casa, que é essa aqui, que ela é vermelha, que eu uso ela só pra coçar meu ouvido com essa parte aqui de trás, só pra isso que eu uso, entendeu? Não sei nem se ela tem tinta ainda, então... Eu tenho um caderninho de poemas e eu escrevo com a canetinha rosa que eu comprei da Papacaria Cardoso, a melhor papacaria do centro de Imbituba. Você escreve poemas, ô Valena? Vai ter que ter um sarau, vai ser o quintal do sarau. Eu, Balena, leia um poema pra gente. Leia um versinho pra gente, eu, Balena. Não dá. Claro que dá, eu, Balena. É só você não citar o nome, não. Você vai querer que a eu baleia os poemas marxistas dela. Você sabe que vai ter. Você sabe que vai ter Bolsonaro, morte, maldito. Vai ter umas bem esquisitas. Não, meus poemas são bem fofos. Tá. Ah, eu acredito nisso. Elba, você foi no Rio há umas 2 semanas atrás e voltou viva. Me conte aí, como é que foi a sua experiência de dirigir durante 43 horas para ir no Rio e voltar? Não, são 16 horas. O meu marido doido, ele me deixa de. Ele me dá o carro na. Não, já é doido pra chegar. Como é que o nome da. Ele já é doido pra ser meu marido, né? A gente já tem um parâmetro. É, como é que é o nome daquilo? Rodoanel? Rodoanel em São Paulo. Rodoanel em São Paulo é tranquilo. Por isso que ele deixa dirigir, né? Daí o nosso carro é tipo mobilete, que é só acelerar e frear. Sim, daí como eu falo, não tem truque, então é automático, você só pisa no acelerador e vai. Ah, é uma mobilete. E aí eu trouxe o carro, acho que eu fui do Rodoanel até Paraná. Só na volta, na ida não, você não levou na ida. Aí você pegou a BR, então? Você pegou na BR? Peguei a faixa. A BR é foda. Mas tava tudo bem lá no Rio, Eva? Suas vizinhas, a que grita maldita e tal. A que grita maldita eu não vi. Inclusive, eu achei a sacada dela muito suja. Eu acho que ela morreu. Ou não tá em casa. Mas você não fez o teste? Você não foi na sua sacada e gritou fora Bolsonaro pra ver se ela respondia? Falar que ou se ela concordava? Pra ver se ela concordava? Já passou tanto tempo, né, Flávio? Ela tá concordando, né? Se ela não concordar, pelo menos ela não ia mais reclamar. Gente, mas a doido. Não, mas eu me comportei bem, eu não falo mal dele lá. Uhum, claro. A gente não sabe se tá espalhada, né? Claro, acredito em você. Acredito plenamente em você. Não, a gente acredita. Então tá bom. Ô, Tapioca em Amargosa, rolou algum novo terremoto, algum novo meteoro? Tá, como é que estão as coisas por aí no nosso centro? Não, falaram do aquele meteoro, eu não vi, eu tô retado, porque eu não fui dar entrevista com os primeiros, né? Mas ficou o avistamento de OVNIs aí em Amargosa, Tapioca, como que está? Acontece em Amargosa, cara, estava de OVNIs, meteoro, terremoto. O OVNIs deve ter uns candidatos, viu? Não duvido, não. Alerta de tsunami nas próximas semanas para Amargosa? Pode ser. Vai que rompe lá a barragem do Timbó, né? Vai ter tsunami. Né? Alerta de tsunami. Não, mas já que não dá para falar disso, vamos falar de outra coisa, Tupel. A gente não falou isso no programa ainda, que é você como brand no outdoor da clínica de Amargosa, que você é um médico. E é muito chique. Mulheres. Conheço o doutor Tapioca e mulheres-se. Caralho, velho. Eu vou te falar que eu fiquei toda molhadinha na hora que eu vi aquele cartaz da Tapioca. Diga aí, como que é essa sua vida de ultrassonografista MX? Não é fácil, é cansativo. Meio bolado, é meia hora pra fazer tudo. Como é que é? Os caras fazem programa duplo. Tapioca tá muito envergonhado hoje, olha pra isso, Flávio. Imagina, ele entra na sala de exame, a pessoa vai e pergunta: exame ou pole dance? Com emoção ou sem emoção? Exame ou lap dance? É lap dance. Eu tava falando, ela vestindo a suminha. Não, não, tô brincando, é exame mesmo. Mas pra quem tá por fora, o que acontece é que Tapioca, ele começou a trabalhar uma nova clínica em Amargosa, e a clínica espalhou pra cidade inteira outdoors enormes, lindos, maravilhosos, com fotos de Tapioca, de pessoas extremamente sexy, assim, de braço cruzado, com aquele olhar penetrante. Tipo âncora do Jornal da Manhã. Exatamente isso, é Balena. E com a frase que era apenas aquela ordem: mulheres-se. Caralho, velho. Puta, cara, que pariu, bicho. Isso é quase um lugar no outdoor. Porra, você tá doido, velho. Você tá doido. Cara, eu vou te falar. E era a campanha do Outubro Rosa, né? Até porque eles inventaram esse mulheres, que até hoje eu não entendi muito bem a escolha do mulheres, mas tudo bem. Eu te falei a dúvida da Camila, né? É esquisito. Mudou de especialidade. Qual é a dúvida da Camila? Publicitário. A Dudu, velho. Hã? Esse povo publicitário não tem um normal, né? Qual era a dúvida da Camila? Pera aí, eu não entendi. Qual era a dúvida da Camila? Camila achou que era uma cirurgia de mudança de sexo. Viu a mulher? Se eu for por Tapioca fazendo mudança de sexo? Justo. E aí tinha minha foto, né? E a do Novembro Azul tem só dizendo que tem um urologista. Ele não tem foto do urologista, ele deve ser feio. Imagina os caras fazendo propaganda na rádio, imagina o dono da clínica fazendo propaganda na rádio de Amargosa, né? Ah, nós temos aqui o corpo médico completo em nossa clínica e o doutor Tapioca, médico e gato. Dudu, olha lá o comentário do Lorenzo. Aí, ó, o Lorenzo perguntou aqui no chat: doutor Tapioca, você faz exame de toque também? Que um amigo meu quer saber. Vamos sair aí o nome fictício de Lorenzo. Não, mas ó, o Flávio Melo, ele matou a charada aqui. O lance do Mulheres era baseado no Noronha em si. É, agora eu não entendi exatamente de que maneira o... que essa tapioca vai ser... Não, tapioca não é fazer uma... Não, não vou falar isso. Eu me recuso a falar isso. A campanha foi feita por mim. Eu só estava ali de paisagem na... Ele só estava... Você era só um roxinho bonito, né, tapioca? Eu era figurante, nada. Você estava ali apenas de muso. Você era só um roxinho bonito. Estava só emprestando minha beleza. Não, por isso que ele pintou o cabelo. É. Claro, foi pra sair no outdoor. Gente, eu não pintei perto, agora o Rubinho falou que pintou. Não adianta nada, né? Já era, fodeu. Loiro médio. Agora imagina, se o volume de atendimentos da clínica não for nessas coisas, o papel que um dia vai chegar, vai ter um suspensóriozinho, uma songuinha pra ele. Esperando ele. O dono falando, olha, a gente precisa de um outdoor melhor. Bota aquele maiozinho do Borá no tapioca, né? Com máscara, né? Só uma máscara pra sujeira. Não, cara, eu vou aqui, tapioca. Vou começar a trabalhar aqui. Uma máscara pro rosto, outra máscara pro resto. A máscara, botar o jaleco sem camisa e começar a trabalhar. E o estetoscópio que não usa nem ele, nem eu, e botar o estetoscópio no ombro. É. Tinha um cara... Eu vou mudar o nome da clínica pra Chip and Dale. É o quê? Tinha um técnico de tubarão que atendia só de... Ele botava calça, obviamente, né? Graças a Deus. Mas ele atendia só com jaleco, ele não usava camiseta por baixo. Técnico de quê? Era bem bizarro. O técnico em radiologia. Ele fazia raio-x sem camisa, é isso? É, ele botava só o jaleco. Porque ele não acreditava nessas coisas de radiação. Isso daí é coisa de ciência. Ele não acredita em ciência. Mas só falando que sem camisa, eu fiquei empolgadíssimo com a notícia de que Kubanacan estará disponível na Globoplay. Não é patrocinada, mas eu já tô aqui, já bati um papo com meu amigo Pescador Parrudo no Twitter, com o meu Pescador Parrudo, já mandei mensagem pra ele, ele já me respondeu, dizendo que não vai me julgar por eu assinar a Globoplay só pra assistir a maratonar, tá bom? Então eu só queria comentar que no assunto sem camisa, Pescador Parrudo tá de volta, só queria dizer isso. Mas você já assinou o Globoplay? Não, acabou o pensamento e a vida profissional do Dudu. É, vou sair de férias, já resolvi. Agora em dezembro eu vou sair de férias. Vou ficar tipo uns 30 dias, sei lá, em Amargosa, sem fazer nada, só assistindo Globoplay. É só isso. Vou maratonar Pescador Parrudo durante um mês pra ver a novela toda de novo. E quando acabar, eu vejo mais uma vez. Porque é isso, cara. Eu não lembro. Porque vai dar montar uma compilação 10 horas de Pescador Parrudo. Porra! Eu não lembro da novela. Você não lembra? Você passa até no YouTube já, isso aí. Você não lembra, Ilma, dessa novela? Assina o Globoplay. Pede a senha do Dudu. Vou assinar o Globoplay e ver o cara. É muito fácil, eu quero deixar bem claro que eu não tô recebendo. Pede o Globoplay. Ele não chegou aqui em casa, não. Eu vou resumir a novela pra você, Balena. Você é o Marcos Pasquim, de cabelo comprido e sem camisa durante 300 capítulos. É isso, entendeu? Basicamente é essa. É outra, virou dois com você. É só o que vale a pena, né, dessa novela. Mas qual era a história de Kubanacan? Eu não lembro. Ah, não, você quer história? Você quer história? Não, você quer história? Você quer história? É tipo filme pornô. Eu ia falar isso, meu marido, você tá querendo ver pornô com história. Você sabe que é uma novela das sete do Carlos Lombardi dos anos 80. Porra, assim, o quê? Anos 80. Anos 90. Eu tô do tempo do Cine Privé. Tinha historinha. Não, mas Emanuele, não tem história nada a ver, não precisa. Emanuele no espaço. Um amigo meu resume tudo. Emanuele 2021. Peraí, o quê? Tapioca? Você falou o quê? Tapioca, eu não entendi. Dá pra explicar a novela pra Elba, igual um amigo meu fala de toda a novela da Globo. É assim, ó. Todo cara que tiver lá é corno, é viado, toda mulher é puta. Pronto, acabou. É a novela. Meu Deus! Ó, o Rafael Morbeck. É assim que ele disse, toda novela da Globo é isso. O Rafael devemos Morbeck lembrar que não comentou... podemos ser presos. Não podemos ser presos. Não podemos ser presos. Rafael Morbeck comentou aqui no chat que Kubanacan é tipo Dark brasileiro. Eu nunca vi Dark, a série da Netflix. Então eu não sei se essa comparação é justa ou não. Mas Kubanacan é muito melhor que isso. Agora eu fiquei com medo de ver Dark. Dark, eu assisti a primeira temporada, era bem legal. A segunda já começou a complicar, eu já não consegui mais acompanhar. Mas Dark tem o Marcos Pasquim sem camisa? Não tem. E os atores, inclusive, estão bem feios. Não, então. É. Então, mas o Dark, pelo que eu entendi, você tem que assistir a terceira temporada pra entender todas. É, ai, gente, é muito confuso. O cara vai e volta. O cara vai e volta, daí é ele, daí vem a mãe dele, daí tem a mãe dele. Pelo que eu entendi, é mais foda que o Lost pra entender esse negócio. Não, só pra você ter a noção. Só pra você, o livro que explica como viajar no tempo não tem autor, porque a mulher. Não, tem autor sim, é o autor, só que o autor recebeu o livro pra poder escrever o livro. Então, ele não escreveu, ele copiou. É princípio de bootstrap. O fim é o começo. Isso aí, fez um autoplágio. Ele fez um autoplágio. Ele poderia muito bem trabalhar aqui no Brasil como algum ministro. É, o cara que criou a viagem no tempo, ele não criou, ele recebeu um livro escrito por ele de uma pessoa que veio pro futuro, e aí ele escreveu um livro que tinha sido escrito para entregar para ele que veio do futuro. Rapaz, seja, assim como a máquina de viagem no tempo, foi construída por esse cara que pegou os planos que já tinha sido construída. É tipo quando tu pega o trabalho do ano passado e só troca a data. É bom que eles já explicaram todo o lance da história, eu não preciso assistir essa merda agora. Isso aí, já é bootstrap. Mas no final eles demoram só 13 temporadas pra ter um final ruim, diferente de Lost. Entendi que demorou mais. Foram 7. O padre. O Noah. Qual era a posição dele na vida? De 4. Ele era primeiro começou como discípulo do Adão. Ele começou como discípulo, depois ele se revolta e tenta desfazer o que o Adão tava querendo construir. Não, mas peraí, eu quero saber o seguinte. Mas ele precisava, a história dele precisava, ele precisava ter aquela vida. Tá muito complexo. Se não tem Marcos Pasquim sem camisa, não me importa. Eu não quero saber. Não, não me interessa nada disso, não. Tá tudo bem. É muito mais legal pensar em Kubanacan, que tem viagem no tempo, que tem múltiplas personalidades, que tem um esquema de bomba atômica que explode. Que Eubalina, o cara Eubalina, ele viaja pro passado. Ele transa com a mãe pra nascer ele, Eubalina. Kubanacan não era aquela que tinha um índio branco? Não, que era esse é o Gaúga. Esse é o Gaúga. Esse é o Gaúga. Ah, Eubalina, não mistura. Kubanacan. Marcos Pasquim sem camisa. Mas é que tem o Marcos. Ele volta no passado, aí ele transa com a Carolina Ferraz. Carolina Ferraz fica grávida dele mesmo, e é ele que vira o herói lá na frente. É muito louco, Palena. É tipo Exterminador do Futuro. É tipo isso, só que com o Marcos Pasquim sem camisa. Realmente, dá que deve ter copiado com o Banacan. Agora faz todo sentido, é verdade. Não. É olha que eu só. não tenho esse tesão todo que eu fiz pelo Marcos Pasquim, deve ser por isso. É porque você não encontrou com ele. Se vocês olharem os créditos ali de Dark, vai aparecer ali, consultor Carlos Lombardi. Carlos Lombardi tá na Record, eu soube. Então morreu. Peraí, essa piada de morreu ou foi pra Record era muito mais legal quando a gente tava no R7, né? Quando a gente tava no R7, essa piada era maravilhosa. Agora é só mais uma piada, né? Muita graça. Eu sei que a Elba e o Nando falaram coisas engraçadas, mas eu não ouvi, porque vocês falaram ao mesmo tempo e eu tô bêbado. Então. Vai lá, Elba. Não, eu falei que ninguém me avisa a tempo qual é a piada que pode fazer ou não. Ah, você pode fazer qualquer piada, Valena. Você não pode citar nome de político, já foi estabelecido isso. Que o Júnior não deixou. Mas pode, a gente não pode citar nome de político, não pode citar de candidato. Nome de candidato. Candidato. Isso. Tá tudo bem, tudo bem. Ó, o Flávio Melo. A gente pode criar apelido. Né? Então, eu não posso falar de metade da população de Amargosa, então. Não pode. Metade é candidato. Eu não conheço nenhum candidato a vereador. Quer dizer, conheço. Tem dois, tem um marido da minha prima, tem outro primo, a gente. Daí eu olho pra aquilo e penso, caralho. Eu não sei ainda pra quem eu vou votar pra vereador nessa semana, mas eu também não vou falar sobre isso, porque eu não posso falar sobre candidatos. Mas. Ah, eu vou votar na legenda. Eu tô pensando nisso também, votar na legenda, porque é o que tem pra hoje. Eu não tenho tempo nem disposição pra procurar um candidato que eu não vou me arrepender depois. Então. Voltar na legenda, eu me arrependo a longo prazo, se for o caso, entendeu? Ah, beleza. Estou arrependido, tudo bem. Eu não quero. O vereador é aquela história. Quem é que eu vou escolher pra daqui a 2 anos dizer, puta que pariu, eu ainda votei nesse fila da puta? É tipo algo isso. Assim, né? Vini, você vota em Amargosa ou você transferiu? Porque aí você distribui o ódio pelo partido todo. Sim, exatamente isso. Prefiro me arrepender a longo prazo. Vini, você vota em Amargosa ou você vota em Salvador ainda? Rapaz, eu fugia de transferir meu título para Amargosa, mas quando teve o negócio biométrico, né, o cadastramento biométrico, uhum, acabou que transferiram pra cá. Eu agora volto em Amargosa. Entendi. É, eu vou ter que... Sabe o que é mais legal no cadastramento biométrico? É que ele não vai ser usado esse ano. É, exatamente. É. Mas tu consegue pôr a tua fotinho no e-título. É, o meu tem a foto. Tenho, eu não tenho como é, todo mundo. Como é que vai ficar? Vai dar pra qualquer pessoa dizer, ah, não querem votar e justificar ou não? Tem que ter um... Pra qualquer um médico. Não, vai ter localização. Não, se tu for grupo de risco, alguma coisa assim, parece que você pode falar que é grupo de risco só, Ivan. Geolocalização. O negócio é o seguinte, pelo que eu sei, eu posso estar falando uma grande besteira, mas o que eu sei... Você falou besteira, Flávio. Ah, porra. Imagina. Essa pode ser uma das grandes, mas enfim. Até onde eu sei, você é obrigado a votar. Mas, se você não vota, você vai na Justiça Eleitoral, o TRE da cidade e tal, e justifique e paga a multa e pronto. É isso. Tá, mas justificativa podia ser só, não queria, não quero votar. Você não precisa justificar. Dá pra parar. Eu não votei. Dá pra... Os caras vão falar, você não votou por quê? Porque eu dormi o dia inteiro, minha senhora. Eu tava com sono, dormi o dia todo e não votei. Você paga a multa e recupera e normaliza a coisa toda. Ou então dá pra pegar se você não vota, a tua punição é... E justificar. Pagar a multa pra regularizar a tua situação. Mas se o lance do e-título. Mas quando você justifica pelo e-título, você tem de pagar multa ainda assim, né? Eu tinha entendido que. Não, se você tem a justificativa, se você tem a justificativa ali dentro das coisas aqui que são abonáveis, você não paga nada. Você só tem que explicar por que você não votou pra ficar a tua situação. Nos outros anos, a justificativa, tu preenche um formulário e tu vai em qualquer. Como é que é o nome? Não é zona eleitoral, é no... Pior é zona eleitoral. Qualquer... Não, é zona eleitoral mesmo. É no lugarzinho que tu vota. Cartório eleitoral. Não. É no dia da votação. Isso é no dia da votação. Se você vai no dia da votação e você não quer votar, não faz o menor sentido. Você vai depois... Não, mas é pra justificar. Cara, vocês são muito mais informados. É impressionante. Porque... A gente já tá só mandando informação merda pras pessoas aqui. Não, gente, eu justifico o voto. Gente, a gente faz isso. Você não tá na sua cidade. Você vai no dia da votação, qualquer zona eleitoral, você vai lá e justifica que você não tá na sua cidade. Que aí você não precisa pagar multa depois, você faz na hora. Você não tem que pagar multa, não tem que pagar porra nenhuma. É. Mas você não precisa fazer isso no dia da votação. Sim, você pode fazer depois e pagar multa. Se você quiser ir na segunda-feira no cartório, entendido, fazer isso. A minha pergunta era exatamente isso. O lance do e-título, eu entendi que você pode fazer a justificativa pelo aplicativo. Se você faz pelo aplicativo... E aí você tem de pagar multa como você paga pós ou é tipo no dia da eleição que você vai lá na hora e diz que não volta? É que eles vão te mandar um barfizinho, um boleto, qualquer merda. Paga aí, filha da puta. Ah. Não. Se tu justificar pelo e-voto, e-título, não tem multa. Não paga multa porque você vai justificar por um motivo que é plenamente justo. Ou porque tem uma pessoa... Tu pode ir pro trevo da cidade vizinha... Tem uma pessoa daqui, uma moradora daqui de Amargosa, não vou citar nomes, mas ela é casada com um dos médicos mais bonitos da cidade. E ela disse que vai pegar o carro, vai até Milagres, vai ligar a localização do celular e justificar, mas disse que não quer voltar, não. Então, sabe que dá pra ligar, só pegar um fake GPS, ligar no computador, no celular, e ele vai marcar a tua posição como se estivesse em outro lugar, né? Não precisa efetivamente ir até lá. O outro que tá ensinando coisas erradas, eu não conheço. Eu não. A gente não sabe fazer essas coisas. Ô, Fernando Henrique, foi assim, viu, Nando Gaúcho? Foi assim que se fraudou após as eleições lá nos Estados Unidos, com esse tipo de comportamento aí. Claro que sim. Os votos ilegais do Trump são assim. Você pega aquela cédula de papel, aí você muda o GPS da cédula e você volta fora de hora. É assim que funciona. Eu acho justo entregar os dados do Nando para o Alan dos Santos. Vai esclarecer esse crime. Eu voto a favor. Mas o Rodrigo Feijóia comentou aqui no chat que hoje você pode votar pela internet, pelo site do TSE, só tem que escanear os documentos comprobatórios até 60 dias após a eleição. Eu não sabia disso. Você podia votar pela internet. Achei muito moderno. Não, você não pode votar pela internet. Votar não. Gente, isso é o mesmo que votar pelo correio. Mas você não pode votar remoto. Gente, o presidente não confia em urna eletrônica. Vocês acham que eu vou votar pela internet? Mas pelo aplicativo? Você pode entrar pelo aplicativo. Acho que tem aplicativo. Você entra, pode justificar, tudo mais. Mas votar, não. Isso é para justificar, não. Acho que votar, o... não. Eu sei que foi o presidente, atual presidente do TSE, que eu esqueci até o nome dele agora, que falou que nessa eleição, algumas empresas que foram contratadas, né, estão fazendo licitação para tentar modernizar ainda mais nossa eleição. E aí eles vão apresentar alguns métodos que sejam seguros e mais práticos e já vão entrar para testar, né, esses métodos na eleição atual. Não vai valer, esses votos não são só de teste, não vão valer, mas vai se avaliar a questão da viabilidade, da segurança, para se tornar mais prático, né? Você poder, talvez, votar de casa, votar online, de alguma forma de você mostrar que é você mesmo. Hoje, celular tem negócio da digital, né? Aí mesmo só porque você botou a digital, não quer dizer que foi você que escolheu o eleitor. Não sei como é que... Só pode ter arrancado seu dedo. Não, ou então chega para um analfabeto e fala assim, bota aqui o dedo que eu voto para você. Foi mais fácil do mundo. É como se votava com voto impresso, né? É, pois é, mas não seria muito diferente. Eu lembro muito bem, estamos falando de eleição de papel, para essa galera jovem que não sabe o que é isso, eu lembro muito bem de eleições em Amargosa, em que entregava para a galera da roça, apesar que eu não sabia realmente ler e escrever, entregava como se fosse... Não era nem uma cédula já preenchida, porque não era cédula de verdade, era meio que um mock-up, mas era uma cédula com o lugar do corte, que era pro cara escrever exatamente, fazer o X no lugar certo. Então era um papel, você colocava em cima da cédula. Era um gabarito, É, tipo gabarito. Não, não era nem gabarito, porque gabarito você olhava e comparava um com o outro. Aí você podia botar em cima da cédula. Gabarito em artes gráficas você coloca por cima ali. Pronto, então é isso aí. Uma máscara. Eu lembro várias. Uma máscara. Pronto, uma máscara resolve melhor. Eu lembro várias vezes de ver isso. Que vinha lá direitinho e você. É, tinha tanto de você riscar o lugar pra você fazer o X pro prefeito, como tinha até o lance de você desenhar o número, de pintar o número em cima do papelzinho vazado pra sair o número do vereador. Eu lembro muito disso quando era criança. É, na os santinhos época, assim. Na época eram cédulas prontas, lembra? E os santinhos na época eram cédulas prontas? Uhum. Exato. É. Que vinha Cara, a gente é velho, hein? Eu trabalhei em eleição, fui mesário em eleição de cédula, amiga. Problema gente, seu. Ele faz tudo. Ele faz de um tudo nessa vida. Só não, não faz pintar o cabelo. Só, eu não pinto o cabelo. Não, ele pintou o loiro médio. Não, pintaram pra ele. Não, pintou pra ele. Ele não consegue pintar sozinho. Assim. Foi uma tintura culposa. Você sabia que os mesários e o presidente da sessão tinham que assinar todas as células? Todas. Era todos os mesários? Era só tipo o primeiro secretário, não era assim? Era o primeiro mesário e o presidente. E eu era primeiro mesário, depois o meu presidente se aposentou, já era um senhor, né, e disse que não ia mais trabalhar. No ano seguinte eu já fui presidente de sessão. E, rapaz, era horrível, cara, era horrível. Mas também na terceira eleição já mudou para eletrônica. Oh, que maravilha. Aí o povo novato fala assim, ai, tem que ficar assinando essas heredes, mas tem que assinar isso, tem que assinar aquilo, filha. Eu tinha que assinar todas as cédulas de todo mundo. Você tá reclamando de assinar 4, 5 papéis? Ah, pelo amor de Deus. Eu nunca fui. Mas onde? Isso em Salvador ou Salvador? Eu nunca sei onde é que vai o R. Tapioca morou em Amargosa já depois que ele já era rico, né? Ela não fazia essas coisas certas. Ah, tá. Outra situação. Eu nunca fui mesário, nunca trabalhei em negócio. Eu fui uma vez fiscal de partido, na época que meu primo foi candidato a prefeito. Eu fui fiscal de partido na eleição, mas eu nunca fui essas paradas de mesário, não. Tirando tapioca, alguém aqui já foi essas porra, não? De mesário? Não. Não? Alguém já foi otário? Otário, todos nós somos. Otário, todo dia. Otário, tamo junto aí, desde que o mundo é mundo. É. Não, mas que tem um rolê que você pode pedir férias, folga no trabalho depois. Você tem dois. Mas... pra quem é funcionário público, é muito. Ganha bom. Lanchinho. Ganha lanchinho. Ganha. Eu ganhava um tique. E eu gastei. Eu comia pai... em casa, guardava o tique pra comer depois no shopping. Tá vendo, velho? Na época ele era pobre. Na época ele não usava a porra do Elsev, Louro Médio, Plus, Master, Blaster no cabelo. Cresci em 5. O meu pai foi mesário. Aquela não sei o que lá, Genciana. Como é que é o nome daquilo, cara? Violeta Genciana. O meu pai foi mesário durante muitos anos. E quando ele não era mesário, ele era contador de votos. Isso, muito. Eu lembro muito daquela situação do ginásio, com as mesas no centro da quadra, cheio de pessoal berrando, Quando meu primo, ganhou a eleição em Amargosa, era desse jeito também, e foi com diferença muito pequena. Ele foi tipo, sei lá, 500 votos de diferença. Então era essa coisa da galera amontoada, contando votos e tal. E aí eu vejo essas porra lá dos Estados Unidos, do Trump, que, ah não, foi muito apertado, sei lá, 20 mil votos, caralho. E Amargosa foi tipo 12 votos, 25, mas minto, eu lembrei agora. Não foi nem tanto assim, porque era tipo o número quebrado, a quantidade de votos de diferença de uma urna pra outra. Era muito pouco, era o número do meu primo na eleição, que eu não lembro qual era exatamente. Mas era muito pouco a diferença de votos pra ganhar. E tá lá os americanos, ah, não, porque foram apenas 19 mil votos. Ah, bicho, 19 mil votos foi tomar. 19 mil é a população de Mituba. Pois é, 19 mil são os eleitores de Amargosa, vai se fuder, porra. Isso tudo? É que, não, a gente, é que a gente que mora cidade pequena, Dudu. A gente que é de cidade pequena. É, eu sei. Eu não quero fazer essa comparação também, não. Porque a cidade pequena é mata pra poder contar voto, né? Porque com esse negócio. É mais fácil. Né? 2 horas depois sai o resultado. Muito rápido, velho. Não, sai cara, na cidade, mas daí tu chega na internet e demora um pouco mais. Eu lembro que nas últimas eleições para prefeito eu ficava atualizando o site lá do TSE para ver resultado e tal. E, sei lá, aqui em São Paulo já tinha resultado há muito tempo, em Amargosa ainda não, porque demorava para atualizar o rolê. Aí eu não sei exatamente qual é a questão. Mas quando botar todos os votos num JEG, mandar para um lugar onde tem internet. É um trabalho, bicho. É difícil. É complicado. Ah, não existe isso. Até porque disso não pode ficar online, Azul. Gente, eu vou dormir. Acho que vamos todos. Acho que tá na hora todo mundo ir dormir, acho, sinceramente. Até porque eu já tô. Eu cheguei tarde. É, a gente começou a live tarde, acho que o Tapioca demorou pra chegar. Quando ele chegou, eu já tava bêbado. Eu já estou além de bêbado. Eu tô com uma cara. Vocês não viram quando eu disse que eu ia ter que tomar banho ainda? Porque depois de pintar o cabelo, tem que lavar, né? É, mas são só 45 minutos que a tinta fica. 45 minutos que a tinta fica, o quê? Depois que você lava, ela sai toda? A tinta... É, Dudu. Tem que deixar 45 minutos pra tinta pegar, pra depois lavar. É porque por parecia isso. Que tu passava, parecia que tu pintava o cabelo. Ah, 45 minutos tá valendo. Depois disso, não, mas essa assim, de 45 minutos começa a cair. Aquele spray que você põe assim no cabelo. Uhum. Você sabe que daqui a umas 2 semanas o Tapioca já vai estar loiro, né? Quando a gente começa a clarear o cabelo, o nosso fim é o loiro platinado. Você prefere o Tapioca com o meu, Balena? Loiro, moreno, grisalho. Ah, eu prefiro Tapioca de qualquer jeito, gente. Esse homem não cabe nele mesmo. Nossa senhora. Eu só falei isso porque o Rubiano já foi dormir. E com essa imagem de Tapioca que não cabe em lugar nenhum, que isso não é um homem, é linda. É enorme. É gigante, entendeu? Mulheres, vocês aí, mulheres. Eu deixo um beijo no coração para as 36 pessoas que estão vendo a gente ao vivo até esse momento. Bem como para todo mundo que baixou o podcast depois. Eu já estou membro do Saturno Campeonato e com toda certeza, quando esse podcast sair, a eleição já acabou. Mas, por favor, então votem bem. Então a gente pode falar o nome de candidato. Votem da maneira correta, por favor, pelo amor de Deus. Não vamos errar de novo, como já erramos há 2 anos. Vamos tentar votar direito. Vamos lembrar da merda que a gente fez a última eleição. Não errar, viu? Não, eu sei. Você vê o nível dos candidatos. Vamos tentar errar pouco. A gente vai errar, mas vamos tentar errar pouco. Vamos tentar assim. Se é pra errar, vamos errar um pouquinho só. Vamos desviar um pouquinho só pro lado. Não vamos tanto assim. Só isso, tá bom? Eu tô naquelas, não sendo um idiota, como que chegou a advogada, tá bom, né? Gente, depois que a gente tem esse presidente, qualquer coisa é menos pior. Não sendo completo negacionista. Olha que o Tiririca já enganou muita gente, dizendo que tá pior, pior que tá, não fica. Eu não entendo muita coisa. Tiririca. Alguém precisa dar uma surra naquele palhaço, filha da puta. As fake news conversaram com o Tiririca. Ele falou que não ficava e ficou muito pior. Ficou muito pior. Alguém precisa dar uma surra naquele palhaço. Não sendo um negacionista que não acredita em ciência, que acha que Covid é só uma gripezinha, que vivemos num país de maricas, não sendo alguém desse jeito, qualquer outra pessoa tá valendo. Assim, pode ser corrupto? Pode ser corrupto. Basta só não ser ignorante. Basta só não ficar achando pouco. 160 mil pessoas morrerem por causa de uma porra de uma doença. Escolha seu candidato. Mande uma mensagem para ele com a seguinte pergunta. Candidato, na sua opinião, a Terra gira ou capota? Dependendo da resposta, você já sabe o que votar. Trupica, mas não cai. Beijo no coração de todo mundo. Valeu, pessoal. Acabando a live nesse momento. Na verdade, daqui a 20 segundos, a gente tem aquele delay. Você sabe como é que funciona isso. Então a gente não pode falar nada. Os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores. Acesse papodegordo.com.br/ajuda e saiba como se tornar um deles.